aqui nessa levada, nessa vertente do brega. E a galera vem assim, ó. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Preciso tanto de você. Vem, meu Dom Juan, vem me aquecer, vem me encher de amor. Ouço passos na escada, fecho os olhos de prazer. Teu corpo no meu, meu corpo no seu, minha cor marrom. Príncipe, príncipe negro, oh meu príncipe, príncipe negro. Príncipe negro. Sim, ó. Noite, noite mais linda. Com você, com você. Com você, Gustavo, só com você. Noite, noite mais linda.